Portela querida. Brasil, tu és uma dádiva divina. Cacau, cana de açúcar e algodão, borracha, mate, café, produtos dessa imensa nação. Desde os campos tão férteis em matérias-primas, e as tuas riquezas invejam o mundo. Jazidas tais e tamanhas em teu solo tão fecundo. Há em tuas entranhas ouro-manganês e outros minerais. És forte, belo e varonil. Brasil, Brasil, Brasil. Tuas gloriosas forças armadas com desvelo zelam pelo teu tesouro. Em tua história consagrada escreveram páginas de ouro. Guias defensores do amanhã, futuros doutorandos do Brasil, estejam sempre alertas. Tragam na lembrança o conselho do poeta. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Ó meu Brasil, Brasil. Bora, velha guarda. E as tuas riquezas invejam o mundo. Jazidas tais e tamanhas em teu solo tão fecundo. Há em tuas entranhas ouro-manganês e outros minerais. És forte, belo e varonil. Brasil, Brasil, Brasil. Tuas gloriosas forças armadas com desvelo zelam pelo teu tesouro. Em tua história consagrada escreveram páginas de ouro. Guias defensores do amanhã, futuros doutorandos do Brasil, estejam sempre alertas. Conselho do poeta, criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Ó meu Brasil! Na década de 50, Candeia e Valdir 59 compuseram essa joia rara para a alegria da nossa Portela.